Espelho de Narciso, o reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Jeria e Marco Paulette. You will not be able to stay home, brother. Espelho de Narciso, segunda-feira, 22 horas. Aqui estamos nós. Eu, Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Jeria, Marco Paulette. É lá! Oi! Podem visitar-nos, antes de mais, no Facebook, também em Mixcloud ou iTunes, procurem por nós. Metam estrelinhas, aquelas coisas. Críticas. Vocês sabem o que é. É isso, vocês sabem. Disse Rafael. Disse Rafael Paulette. Aqui estamos nós, mais uma semaninha que trabalho. Olha lá, Carlos. Eu gosto quando as pessoas me tratam por Carlos. É isso, Carlos. Olha lá uma coisa. Um nome que ele já não ouve desde 1982. Tu não fazias uns pescates ali, revisões no aeródromo Bissai Barreto? Não eras tu que abastecias as avionetes e fazias a revisão àquilo? Sim, basicamente eu é que ponho o gasóleo naquilo. Vais à cooperativa, não é? Mas pronto, houve agora aqui um problema há pouco tempo, na semana passada. Estás à bomba, não é? Aquilo é manual. Epá, não é que é de mistura. Não tinha lá o Jarrican. E pois. Basicamente, como eu tinha um talão da Galp. Frota? Pensei, vamos aguardar e pomos depois para a semana, que é pelo menos um descontito. E acumulas os pontos, não é? Exatamente. Pronto, só que entretanto correu mal. Então. Também. Portanto, mas também um dia não são dias, não é? Mas correu mal o quê? Porque ele caiu. Pá, caiu. Por acaso, caiu. Quer dizer, caiu. Ele camarasse. Caiu. Então não tens medo? Já há uma investigação agora. Ele tem medo das quando não toca, não, isso. Porque eu tenho sempre um jogador de basquetebol a proteger-me. Um jogador de basquetebol? Do Benfica. Exatamente. Aí aquele senhor que está grande. É o teu. Ele é basquetebolista e segurança ao mesmo tempo. Pilotos de avionetes. Muito específico. Só segurança. Exatamente. De pilotos. Pilotos não. Abastecedores. Abastecedor. Exatamente. Piloto barra abastecedor. Cobre o geria. Mas o Rafa tinha alguma coisa a dizer acerca disso? Não. É o jogador que faz bola, é o Rafa. Não, então. Não. Eu não tenho grandes opiniões sobre isso. Até porque as opiniões são como as vaginas. Toda a gente a tem? Sim. Ah, não. Quem quiser dá-la. Ah. Não. Está bem, Jeria. Está bem. Até porque realmente nem toda quem a gente quiser, tem. Quiser dá-la. Olha para o Nuno. Que merda. O que é que se passa? Não tens. Não. Mas querem falar assim muito superficial? Eu não, sobre eu o... por mim. Tu passas. Não, estás à vontade. Tipo. Mas queres tu, Júlio? Fala, pai. Tu queres dá-la? Fala, pai. Não, pá, só fazer uma referência ao pai da... De quem? Da miúda que faleceu. Ah. Que apareceu depois de dar uma entrevista que... O pessoal anda todo a criticar, mas eu acho que o senhor não tinha muito bem a noção. Não vi. Ainda estava em choque, coitado. Sim, ele quis falar, estás a ver? Só que ele estava um bocadinho... Pá, que foi minha cidade, sei lá. Não vi, pá. Uma hora atrás. Não vi. A questão é que ainda lá estava a fazer, não é? Porque é que ninguém levou o homem para ter apoio? Pois, mas eu percebo aquilo, o estado dele, e acho que aquelas críticas que vieram para o Facebook e que chamar que o gajo que era um... que não teve coração. A ferir, exatamente. Oh, as pessoas estão atrasadas mentais. É acontecer-lhes e depois vamos ver como é que elas reagem. Que é aquela coisa que eles dizem muito, não é? Mas pronto, o Facebook também não é propriamente pois, um sítio. No Facebook o pessoal... Não, eu lembro-me quando aquela atriz anunciou com um vídeo super produzido que tinha cancro. Foi muito criticada. E depois as pessoas criticaram esse vídeo, receberam bocas do tipo: eu espero é que tu tenhas cancro também. Que acho que era o objetivo de não o fazer. Mas pronto, passando então... eu gostaria de agir a tomar conta da... A tomar as rédeas disto. À questão do Facebook, eu por acaso... Ah, era essa? Encontrei aqui uma cena de uma Camila Simone Silva que colocou um post e dizia: cuidado com... Mas é humorista? Ela é humorista? É pá, se calhar é. Eu só vou ler aqui, vou ler só o primeiro, só para verem o teor disto. O primeiro é... parágrafo? Então, sim, ela pôs aqui 12 pontos, mas o primeiro ponto é: avisar a filha para ela não sentar no colo de ninguém, não importa a situação, incluindo os tios. que é isto? Portanto, um primo afastado ainda está naquela. Ainda... A voz é tranquilo, não é? A voz é na boa. Primo afastado como também. Como é que ela se chama? Camila? A Camila deve ter apanhado muito Camilo do tio. Porque isso ficou-lhe. Então, Jiri, e queres dar mais um ponto? Lê mais pontos. Lê mais pontos da Camila. Lê lá. Diz lá o que a Camila disse. Por exemplo, uma vez que seu filho se queixa de uma pessoa em particular, não mantenha silêncio sobre o assunto. Pronto, mas é um bom conselho. É bom conselho. Então, falar sobre as pessoas também às vezes faz bem, não é? Faz, lá está. É expressar as coisas. Está aqui outro também, nunca faça seu filho visitar qualquer adulto que ele ou ela não se sente confortável com, e também estar atento se o seu filho chega a ser muito fã de um adulto em particular. Incluindo os tios? Exatamente. Incluindo o Justin Bieber? Portanto, não quer adulto. Visitar o médico, está tudo muito bem. Adoro o Cristiano Ronaldo. Pode, já deixa ir. Para terminar, esta aqui que também é fundamental, que é sempre que o seu filho sai para jogar com os amigos, certifique-se que você está procurando uma maneira de descobrir que tipo de jogo que eles fazem. Casino. Porque os jovens, agora, abusam sexualmente de si mesmos. Sempre quem abusaram. Nunca. Quem nunca? Sempre abusaram. Propriamente eu sofri sexo anal meu próprio. Foi. Mas isso é porque eu tenho muito grande. E eu quando... sofri de calos também. Calos cada também. Chapada no mangalho. É verdade, mas é quando vou à casa bem tenho que meter para trás e. Pronto, isso é outra coisa. Esta é para terminar, para não gostar aqui chatear. Não chateia. Não chateia. Afasta alguns materiais associados que você acha que poderia pôr em perigo a saúde mental do seu filho. Bananas. E se inclui música, filmes e até mesmo amigos e famílias. E pepinos. Amigos, família e música, portanto, tu puto fica em casa sozinho, me acaba. Exatamente. Estava sentado num canto do quarto. Amarrado a um canto de jogo. Às escuras. A bater com a cabeça na parede. Estás aí, Aurélio. A ver os caricas. Olha, hoje já acabaste? Ainda há mais? Sim, há aqui mais. Estes são os... São os principais. Quem quiser é passar pela Camila Simone Silva. Sim, pronto, senhores. É isso, Camila. Obrigado, estás bem? Camila. Obrigado. Obrigado porque... Olha, espero que nunca tenhas filhos, porque isso sempre está complicado. E por acaso, tive o meu sobrinho sentado em cima de mim. Oba! E não sei onde é que ele queria... Ele estava a querer chegar a algum lado. Ele subiu dois andares. Até sentias as calças a crescer. Eu notei o meu sobrinho. Ah, o teu sobrinho. Ele a querer fazer mais do que devia. Esses cachorros sabem na toda, pá. Eles sabem o que querem. Olha, agarrando nisso. E o que é que vocês acham? Eu acho que o único pai aqui que sabe. Diz lá, gerido. Só para dar aqui uma indicação, uma citação que a Camila deixou aqui sobre ela: diz, sou complexa, sou mistura, mulher com cara de menina e vice-versa. Me perco, me procuro e me acho. O que é vice-versa? Camila, pá! Tem senhora. Ela está no Brasil, por isso não nos vai. Não. É mulher com cara de menina. E vice-versa, e menina com cara de mulher. Portanto, é na menina com corpo de mulher. Lá está. Portanto, é legal. É vice-versa. É vice-versa, é igual ela disse. É isso. Uma coisa, e agora que estamos a falar de putos e não sei o quê. Opa. E se calhar o Rafael agora vai sair um bocado. Ah, pois, ele tem uma criança. Ele é o único, pelo menos que saiba, não é? Crianças que se saibam. Ele tem uma criança. Tem uma legítima, sim. Pronto, e muito provavelmente poderei agora estar a fazer uma crítica, mas estou-me a cagar para isso. Diz, mas é o Rafael. Saca, não é? Tudo. Ah, porque há agora uma tendência em fazer dos putos estúpidos. Em dar-lhes música para criança. Porque o que é são? Música para criança? Porque saber. É dar a dizer assim, tu és puto e és estúpido e tens que ouvir isto. Pá, será que uma criança não tem capacidade para ouvir coisas? Um Cat Stevens, um Alan Smith, sei lá, pá, por que não? Um Simon and Garfunkel, por exemplo, qual é o mal? Um Jorge Palma, até. Um Kim Barreiros, por exemplo. Fazer música para velhos, não é? Sim, mas fazer até música para novos. Há concertos para bebés e tudo, pá. Exato. Sim, mas isso não é um bocado ridículo? Podemos falar daquilo que eu ouço, não é? Podemos estar a falar de artistas que fazem música para vender para crianças. Sinceramente, no Boca Antigas, qual é o mal? Ninguém gosta? Então, queres ver? Desde que Fantasminha, ninguém... brincalhão. Pois, isso era o quê? Era o pai dele. Que... No fundo, estamos a falar de uma criança que morreu, não é? Aliás, pode haver aqui, ele tem uma música, eu acho que aquilo é um bocadinho pedófilo. Que ele diz: Eu sou a Boca Antigas, todas as crianças são minhas amigas. Todas. E tu com inveja, ao Jiria. E ele não é tio de ninguém. É como o tio Patinhas. Tem três sobrinhos, mas não tem irmãos. Não, mas isto é tudo. O Jiria está mal, porque escreveu ao Bocantigas uma vez, certeza. E o Bocantigas nunca disse nada. Por acaso ele é da Lausanne. Pois, lá está. Ah, é? Lá está. Não sabia. Ah, é da tua terra que não mora lá. Nunca te levou lá a ver as torres eólicas. E os viados? Deixei de ser bem amado agora na Lausanne. Há viados na Lausanne. Até não há. Derivado disso. Há grandíssimos viados. Com chip. E raiva. Mas isso estávamos a falar. Isso é normal? De fazer música para... Para, vender. Porque é alto mercado. Quem é que tem poder de compra? São os pais. Antigamente claro, já existia. Isto é para puto. Vamos comprar uma coisa para puto. Os pais têm poder de compra. Tu és maluco. Agora é que tem um lado comercial, mas antigamente já tinhas a tireja, o pau, o gato, essas coisas. Sim, mas pai, era só a nível de escola. Que é muito. Que é uma missão. Mais, uma não, missão é, não é acreditar aqui. A reter, atirei o pau ao gato, mas ele não morreu. Vamos tentar outra vez. Eu vou falar de um gajo. Vou matá-lo. Exato. O Bem Fachada, até para ridicularizar um bocado esse lado de CDs para crianças, ele fez um justamente oposto a isso. E acho que devem mostrar isso às vossas crianças. Para idosos? Não, ele a dizer às crianças para elas não pensarem de uma maneira só, para abrirem horizontes, pois, pá, para não comerem a papa. O que me preocupa mais isso das crianças nem é tantas músicas, é tipo quando os pais as tendem a tornar adultas. Isso é que preocupa-me mais. Ora, aí está, Marco. Quando os pais tentam tornar adultos. Como tipo, é que se tenta tornar adultos? Não, mas estamos a falar aqui, por exemplo, da moda, daquelas da roupas, aquelas posturas no Instagram. Da maneira como falam, da maneira como se vestem, da maquiagem. Isso é slut. Não, pronto, não é tanto isso. Aquelas posturas de já estou a olhar para baixo, tinha as mãos dentro dos bolsos, mas ainda tenho um ano e meio. Yeah, acabei de aprender pronto, a andar. É torná-las adultas. Sim, não é torná-las adultas. Isso é o pior de uma... De uma geração, fazer. Não é? Mas olha, por exemplo, a minha menina, para adormecer desde bebé, o que eu fazia e porque eu é que sofria ouvir aquelas músicas em loop também. Isso foi para a altura dos dentes. Um torrão de açúcar e um whisky. Guardente. Pós-dente. Numa fralita. Não, o que eu fazia era ouvir música que eu gosto transformada para bebé. Death tipo, metal. Não, tipo os Queen ou assim. Não, mas isso tens. Mas é música de bebé. Isso não é música de bebé, isso são sleep versions. Que é diferente. É isso que eu estou a explicar. Tens alternativas. Mas independentemente disso, as crianças aprendem com o pano e as caricas. Por exemplo, a Xena Tok Tok eu não conheço muito bem, mas porque a mensagem dela me parece um bocado fútil. Não sei. Também não. Roupinha e princesas e whatever. Pronto. Não conheço. Pano e os caricas. Pá, nada contra. Fantástico. É uma chaleira. Não, sou uma taça, uma chaleira. Não. O que é engraçado aqui nisto é que o Rafael, pronto. Não, o Jiria ouve isto. O Jiria sabe. O Jiria conhece. O Jiria e não tem filho. Vai para casa ver o Jim Jam. Jim Jam. Opa, ó Jiria, faz um favor a mim e a todo mundo e canta do Crocodilo. Eu só sabia. O Jiria há uns anos só estava sempre com o Kinda Crocodilo. Era uma canção em alemão para crianças. Para crianças. Mas isso é outra coisa. É interessante. E o Espelho Narciso, um programa que voa diretamente em direção ao da Costa da Caparica para as crianças e para os caricas. Portanto, nós aqui só fazemos bons. Só agora é que me caiu a ficha. Também é ela. Vamos ficar com música, aqui. Não é? É música. Então, lá que é que escolhes? Vamos ficar com Mount Kimby. Não, neste caso não é avião, é comboio. Blue Train Lines. Okay. Portanto, com participação de King Crowley. Nós já voltamos. Até já. Here's another thing that flew up in my mind like the razor blade in her wrist, locked in a closet of Deep Space Nine. Deposit for a wasted life. I lost it with a sweepstakes eye and another fucking fight. A junkie in a queue for the library line. That's another lost sight. A stabbing of his eyes. Her veins are now popping like blue train lines. still bumping on the bathroom floor. And not for the frost or what the mirror thought it saw. You got a clearer thought and pulled it straight out. You got me jumping from a real safe height. I wanna fool forever if you ain't by my side. I wanna fool forever if you ain't in my life. I guess been eating away when I found her, all drowned in grey. I might have drowned her. I call a plague number, and yeah, I might have seen it all. Inhale, exhale, I never in his life before. It's lightly, it's down smoke settled in a fabric of the BME34. Dropping burger crumbs on the CD floor. In the back 12 CD store. Got the radio rap and the CD door. And she filled up on the end and she still needs more. That dying blood. £6 in my pocket. I threw another man's dream. There is another man's sex. Mount Kimby, Blue Train Lines com King Crowley. E aqui estamos nós, outra vez. Outra vez? Outra vez. Então já estivemos antes da música. Bem. E já estivemos a semana passada. E já estivemos os últimos meses. É verdade. Agora e que como é que nisso? Estamos à base de tortas de cake? Opa, adoro tortas de Dan Cake. Opa, não, publicidade. Dan Cake, queremos patrocínios Dan Cake. Aquelas morangas de chocolate. São uma maravilha, uma lambarice. Uma lambaricezinha. Muito boas, pá. As baunilhas. Come-se. Mas eles têm frutos silvestres. Eu tinha um colega meu que ele ia mesmo à fábrica a buscar aqueles assim meio. Que são, pronto, eles não tiveram uma edição com maracujá, o que era? Sim. Tortas de maracujá? Acho que sim. Eu acho que eles ainda funcionam assim, bem. Mas eles têm uma loja mesmo na fábrica. Pois têm. Ao lado, ao lado. Não digam onde é que é. E é mais barato? Tem produtos defeituosos. Exatamente. Nunca consegues encontrar aqueles bolinhos de chocolate e menta. Defeituosos, são aqueles que se partem. São aqueles bem meio tortos. São defeituosos. Não estou a dizer que estão estragados. Uma carrinha só de não estão é apresentáveis. Uma Bedford para lá e não estão apresentáveis para vender, mas tu podes comê-los. Mas estão limpinhos, sim. Então, não têm lá dedos dentro da torta. Basicamente é, ou estão tortos ou. A torta está torta? Sim, Ou então invoco, não tem as letras todas, está a trocar. E diz barrico. Pois é, há uma gelatina, há umas gelatina qualquer Royale. Que é isso. É Royal. Estás a falar a sério? Quando tu tiras o... quando tu abres a embalagem, sim, a tampinha, sim, daquelas já feitas, na parte de dentro diz esta marca não produz, sim, não produz para nenhuma outra marca. Acho bem, você está a comer, não é? É tu, é aqui da casa. É a única gelatina que a gente faz. Isto é feita esta aqui em cima, é? Olha, falar, pela minha avó. Falar nisso, né, nesse lado exclusivo, não é? Houve aí há uns dias uma polémica por causa de um restaurante em Lisboa. Mas foi daqueles preços, não é? Sim. Eu ouvi dizer, não sei se isto é verdade ou não, portanto não li em lado nenhum, foi alguém que me disse, que os gajos tinham no menu uma pizza em que ele estava a dizer efetivamente: ah, a nossa pizza é muito boa. Certo. E que o cliente pedia, e passado um bocado entrava um estafeta com a pizza dentro de um saco lá para dentro, para a cozinha. E porque não? Isso não é do mesmo restaurante, mas a notícia é outra. Mas isso era o que os gajos estavam a criticar. Mas isso é excelente. Mas eles depois justificavam-se, porque a filha desse casal queria uma pizza. Eles não tinham. E ele mandou vir. E eles no fim disseram assim na crítica: a pizza até era muito boa. Boa, então. E opa, é porque eles vão buscar uma boa pizza. Ah, então é pizza. Olha, satisfizeram a cliente, que é o que interessa. É o que interessa. Ficaram com o dinheiro dele, ela ficou com a pizza na barriga. Toda a gente ficou contente. Opa, isso para mim só está mal se os preços realmente mudavam e oscilavam, não é? Tu entravas a pensar que era 10 e pagavas 1000 no fim. Só pagavas 15. Não, nesse aí não. Agora há um outro é que isso aconteceu. Que é... Mas o que é que eles faziam? Mudavam o papel do preço, o pressário? Sim, não, era isso. Aliás, eu acho que eles nem davam bem o preço. Não, sabe? Tu queres o quê? Quer marisco? Ah, e no fim, pau, como vi, 500 euros de marisco. Pois, que é? Vinho tinto, duas garrafas cartuchas, 100 euros. Que, man? Não, eu acredito que essa seja a mensagem que eles vos queiram passar. Não, o que eu acredito é que possa realmente existir duas ementas, onde a mais cara é teoricamente legal. Agora, a partir, eu vi alguns comentários de pessoal a dizer que o dono do restaurante teria efetivamente, ou como é que se diz, para não gajo não estar aqui a acusar ninguém, alegadamente, teria contactos com a ASAI, com a polícia e tudo mais. Ora bem, tu tendo contactos e alguém te avisa antecipadamente que vais lá ter uma visita, ou há muitas páginas na internet a dizer: este restaurante são tarrafulhas e não sei o quê, qual é a primeira coisa que tu vais fazer? É lá eliminar. Não, como dono de restaurante, com conhecimento, vais eliminar as tabelas de preços mais baixos, não é? E vai lá aí e compreende assim: ah, não, afinal este gajo leva preços demasiado altos e as pessoas pagam porque são burras, não é? Não é assim, há faturas, há registros. Não, não, então, mas as faturas têm exatamente esses preços exagerados. Sim, eles passam fatura com aquele preço. Então, mas ninguém vai pagar balúrdio quando o menu tem... Não, a questão tem um preço diferente. Rafael, percebe uma coisa, imagina, tu estás cá fora, estás no restaurante, não sei o quê, cá fora à entrada e vês os preços. Sim. E os preços, na tabela de preços... 10 euros por camarão. 10 euros um camarão. Tu Exato. Entras, vai lá, amigo, então é o camarãozito, vamos embora para experimentar. Vem o camarão, uma garrafita de vinho, que isto também... Não é? Cartucho. Pois, vamos embora, bom. E tu a pensar, não é, que são aqueles preços que estavam na entrada. Nisto. Chega ao fim, pumba, 600 paus. Sim. E tu, opa, amigo, não, isto, não perdi nada. Não era, chama a polícia. Não é? O que é isto? Que pois, eu chamar. Acho que o mal das pessoas até aquele dia foi elas não terem chamado efetivamente a polícia, porque... Só que ele pode sempre justificar. Eu posso dizer, não, cada camarão aqui tem este valor. Opa, porque tu podes fazer, eu acho que tu podes fazer o preço de apetecer no teu... Comeram 60 deles... Sim, se tiveres lá unidade, não é? Camarão, não sei o quê, unidade, 10 então, euros. Eles podem se queixar de má informação, só que eu também acho que esses clientes não se interessaram muito em saber, tipo... Pois, eu acho que foi sentar e pedir... Para quem pede, eu vi duas garrafas de vinho cartucha que, por norma, até são caras... Podemos concordar, embora o gajo tenha pedido 50 euros de cada um. E tu no vinho olhas sempre para o preço, não é? Que eles também não estavam muito preocupados. Ok, ele pode fazer o que quiser, mas podemos concordar que é uma estupidez do que era. Claro que é. Lá está, lá está. Mas mais estúpido é quem lá volta. Ah, não, vão voltar a... Não, aquilo não é voltar, aquilo é apanhar. Apanhas um turista que paga aquilo, queixa-se, e não volta lá mais. Pronto. Depois vai lá o outro e pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. Mas também convenhamos, queixar-se, que fazer uma reclamação naquele livrozito, as respostas são sempre as mesmas. Ponto número um, eu não ia pagar aquilo porque, como é óbvio, não é? Coisa e tal, não há coisa, cheta. Eu não ia pagar aquilo, como é óbvio, opa. Eu não ia, esta era certa. Agora não sei, sinceramente, porque é que mas nunca vos aconteceu isso de vocês irem a um restaurante, tipo até já terem combinado, ou alguém vos convida, pá, estamos ali a fazer um jantar de grupo e o caneco. E tu dizes, quanto é que é? Apá, acho que fica, pá, uns 10 euros, não sei o quê. E no fim, quanto é que é cada um? 25. Nunca vos aconteceu. Já me aconteceu bem mais do depende. Que isso. O que me acontece às vezes é um gajo não estar a contar com as bebidas, estás a ver? Eu vou à lampeirão, né? Tem, dá mais para dentro, mas no fim, claro, alguém vai ter que as pagar, isso é verdade. Sim, isso já me aconteceu. Pá, agora dizerem-me é 10 e pago 200 ou 20, não, acho que nunca me aconteceu. E já vos aconteceu alguém? E por norma, por acaso, divide sempre, independentemente de quem comeu o quê. Mas alguém abusar de caralho nas cenas que pede e depois no final querem... ser o primeiro a dizer, isto é para dividir por todos, não é? Sim, sim, camarão, para entrar, fica cá aí para entrar. Não, mas só quando chega à conta, isto é para dividir por todos, não é? Sim, sim, eu conheço esses gajos. Normalmente gajo. Os que pedem assim muita coisa já têm isso em mente para dividir exatamente, por todos. Exato. É, porque eles, isto 10 euritos ali não se nota a dividir por todos, deve pensar o gajo. Ou então quando ele pensa que os outros também querem. Ou mete à disposição. Não. Ele pede e deixa à disposição dos outros. Deixa, pá, vocês não comeram. Não, pá, o amigo que me aconteceu foi chegar ao fim da refeição e um gajo não ter dinheiro nenhum. E dizer, então mas não tens dinheiro? Não, então ficou subentendido que vocês me iam ajudar aqui com a conta. Okay. Yeah. Que patrão. Porque era um nosso amigo, tivemos que ajudar. Portanto, era amigo até àquela altura. Portanto, lá está, também é uma ótima estratégia. Queres ir? Vamos todos, vamos. Mas deixaste de falar para o gerir. Isso acabou com a amizade? Não, acabou com a amizade, mas meteu ali uma moça tipo, tu este caralho. Não, porque é assim, às vezes... Às vezes, pá, é compreensível. Às vezes não, ele sabia que não tinha dinheiro. Sim, sim, mas não é aí que se concentra a minha dúvida aqui. Vamos perceber aqui uma coisa, que é, ah pá, às vezes há aquele gajo que tu convidas, o gajo diz, ah pá, não posso, eu não posso. Pois, mas isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Dá conhecimento, não é? Outra coisa é, tipo, no fim, eu também é, ah pá, não tenho dinheiro. Tipo, uma sabendo, coisa que tu dizes, olha, não tenho dinheiro. Sabendo que alguém ia safar aquilo. Sim, exatamente, lá está. E tivemos que safar, pronto, lá está. Eu já tive uma outra situação. Podiam não ter safado. Mais engraçada, que era pá, que tínhamos feito uma festa e depois tivemos lucro, e então fomos todos jantar num restaurante. E houve um que organizou, que já conhecia. São aquelas orgias que tu costumas organizar. Exatamente. Sim, na sauna. E aquilo no fim, pá, tínhamos feito pá, uns 500 euros e que gastámos tudo ali e não comemos assim, pá. Os pratos, foi só um prato e não se justificaram. Ah, isso foi o gajo que organizou. Fomos ter com o gajo, acho que foi a resposta do gajo. Mas vocês ainda estão com fome? Não. Eu estou. Está bom, está bom. É sério. Isso é a melhor resposta. Mas estás com fome? É que manda sinal de prato, pá. Mas estás com fome? Seja por isso, não é? Então, se estão com fome é porque foram bem servidos. Ah, está. Pronto. Tu achas que ele arrecadou dinheiro? Não. Provavelmente. Isso já me aconteceu. É legadamente. O chamado barrete, isso já me aconteceu, é verdade. Eu não sei se nós já falámos sobre isso, mas acho que falámos em off, falámos lá fora, acho eu, que é quando tu estás num restaurante, 4 pessoas, por exemplo, e há um gajo que é modesto, estás a ver, olha para a imente e diz assim, não posso. É que esta espetada com gambas, assim naquela. Depois há sempre um outro gajo que vai pedir um prato elaborado, estás a ver? Opa, isto é pá. Bife Wellington. Isso. E depois quando as coisas chegam à mesa, sim, tu percebes que aquele gajo foi modesto e pediu assim, só porque, olha, deixa eu experimentar, tem ali um pratalhão. E era boa da melhor. Sim, muito boa da melhor. Boa se marca, tentar ser jovem. Já me aconteceu muitas vezes, tipo, comer o maior naco de carne que lá houvesse e depois era só gredir e tendões e cenas e canhão. Já várias vezes um gajo vai ali e é convidado para um gajo para ir a um determinado sítio e diz, pá, aqui é isto, aqui é este prato, aqui é isto, pá, se calhar não, opa, não me apetece muito, vou pedir entre, opa, tens culpa, que é isto, pá, que é isto, pá, tu comes o que tu quiseres, eu vou para isto. Depois a comida chega e o gajo fica o tempo todo a olhar para o teu prato, tu nem comes à vontade. Por acaso um cachorro era boa ideia, é para não saber que isso trazia bacon e tudo. Mas também agarrando nessa parte parte do Barreto também há esse gajo que diz: oh, aqui isto é que é, vamos ali, porque aquilo ali é que se come bem, ali é que é o verdadeiro. É. Tu chegas lá e vês aquilo, olhas para o prato e dizes assim: Warlords, estás a brincar comigo. E isso ainda é pior, estás a brincar. Quando há-se uma é cena é com muito hype e chegas lá e é uma desilusão. Sim, do caralho. Tens que ir ao kebab nos relotes. Vai lá ter de ser. Olha, muitas vezes me safou. Pois, e as gaivotas também? Também, e safou as gaivotas. Eles ainda não perceberam que entulhar aquilo para mim é uma sandes de batata com frita. Entulho, é entulho. Que por acaso tem carne lá é dentro. Entulho. Há lá é carne dentro. Ah, olha, afinal está aqui carne. Entulho. Alface e tudo aí para o meio do chão. Milho, muito milho. E aí, depois um gajo que me está a beber, pede merda. É para depois cai tudo para o chão. Uma vez estava aí o Mark, depois de uma noitada. Queres contar depois? Não, quero contar já, é rápido. E o gajo. Estava um gajo tão bêbado. O gajo queria agarrar na cena do ketchup que estava ao pendurão. E o gajo estava sempre a cambalear. Parece um sardo, não é? Sim, parece. E o gajo só agarrava a do mostarda e a da maionese e nunca a do ketchup. E o gajo, foda-se. Estava a ter dificuldades. É o vermelho, pá! O que é que tu queres? Ketchup! Ketchup! Vamos à música? Não. Então vamos lá. Vamos ficar com Jessie Ware, Midnight. Nós já voltamos. Não é à meia-noite, atenção. Jessie Ware, Midnight. Tenham calma, ainda não é meia-noite. Está quase. Mas não é por isso que não podemos mandar aqui um ganda. Mas já estás com a voz da Hora do Lobo. A Hora do Lobo. Sejam muito bem-vindos. Eu em 1983 anunciei aqui. Expliquei-me uma coisa. Diz lá. Será que era só eu o único? Eu já sei o que é que vai acontecer. Era. Já sabias, pá. Eu já sei qual é que vai ser a vossa resposta, mas será que só eu é que. Porque antes os sugos, aquilo era muito rígido e agarrava pois naquele papel de dentro. Sim. Isso e às vezes, eu às vezes comia sugos com o papel de dentro. Também eu. Então, o papel de dentro? Sim. É como, é por acaso como... o papel dentro não, mas o de fora sim, era garantido. O de fora? Sim. Fora já era fora. Sim. O de fora estava agarradinho, estava ali com o nhaca ali a sacar, sacar e não. Ah, pá, desistia, comia com o papel. Isso era o de fora como assim? Cara... Aquilo tinha uma embalagem, depois sim. Entre tinha outra. Não, não, transparente. Tinha três embalagens, não é? Aquela que segurava todo. Sim. Depois, cada um individual tinha o exterior e depois tinha uma películazinha. Ah, sim. Mas essa película interior, por acaso, acho que saiu sempre bem. É de fora, aquela com as letrinhas a vermelho. Ah, pois não, que... É que se agarrava de sugo. Por isso que o Rafa tem fissuras anais. Sim. Papel corta. Papel corta. Vai, isso é como no camarote. Às vezes não tira a casca. Mas, isso, tu, não, mas tu isso, comes a cabeça com os bigodes. Depende de como eles são cozinhados. Por exemplo, tu se fosse aqueles... Não depende nada. Aqueles... É como eles... é como vieram, como é morrem. É o que é. Não, eu às vezes, pronto, preguiça, não sei o quê. Agora... Aqui vai disto. Eu aqueles que são fritos com aquele refogado com casca é só fritos para mim. A casca parece que até é adicional ali. Sim, é o baconzinho. É o baconzinho, é o baconzinho daquilo. É moletão. É o melhor, é a pele. É leitão do mar. Tu és o típico gajo que comia sardinha com molho de leitão para pensar que está a comer leitão. Nunca ouvi isso, mas olha que se calhar até é delicioso e estás aqui a deitar abaixo. É verdade. Não sei. Eu sempre disse que o melhor de leitão é o molho. Por mim pode ser frango. Aquele molho, aquilo deve fazer tão mal. Deve. Não pode. Deve não. Aquilo é só pimenta e cenas. E banha de porco. Eu sei que banha pimenta de porco e clamídia. É. Sim. Com muita clamídia. É a receita do molho de leitão. Muito antigo. Vamos à música então? Acabámos de ir lá. Tu, Rafael, tens algum apontamento sobre a semana passada? Andaste lá no estrangeiro, nos Açores. Que lindo, pá. Olha, gostei muito, as pessoas são muito simpáticas, a ilha é muito bonita. Paquinha, qual é o rei? São Miguel. Sim. Está lindo aquilo, que riquinhos. Sim, sim. Pá, gostei muito de uma cena que me aconteceu, que foi... numa laranjada. Diz? Não. Encontrei uma laranjada chamada Laranjada e enviei foto ao geria. Não há nada que enganar. Exato. Isso é o quê? Laranjada. Houve uma das noites em que a minha senhora lhe apeteceu uma torrada e, como não tínhamos torradeira na casa onde estávamos, eu fui procurar um café que vendesse torradas. E percorri a localidade toda. Houve um senhor muito simpático que me indicou onde é que havia uma. E depois veio comigo, acompanhou-me até à porta. Mas à noite? À noite. Eram 10 menos 20 quando cheguei ao estabelecimento. Perguntei: vocês vendem torradas? E ele disse: sim. Então era possível fazer o meu. Ah, estamos chantos. Fechar que horas ele? 10. Faltavam 20 minutos. E recusou-se a fazer uma torrada. Podia ser a hora do continente. Podia ser a hora. Pá, o gajo podia ter sido mais perto e dizer: ah, eu agora já desliguei o. Exatamente. Que é a que é o pão já está no congelador. Agora a manteiga não. Não, sabe que o pão, eu já o meti no congelador porque depois amanhã. Dito, já não tinha depois pão. Amanhã já não ficava bom. Mas valia dizer que já não tinha pão. Uma máquina de café, né? Ah, já desliguei a máquina. Agora para aquecer. Para aquecer é mora. Pera, isto nos Açores, pronto, foi isto que aconteceu, nada de interessante. Agora. Colômbia. pá, não me fales, mano. Espirrei, foi uma confusão. Não, aqui, num estabelecimento que acaba em Ente. Ente? Sim, começa com o líder. Boa, Nuner. O Intermachente. Estava a fazer. Intermachente, era o líder. Passei por duas senhoras que estavam a conversar e estavam, presumi eu, a falar de um homem que largou a sua mulher, e uma delas propôs o motivo, dizendo... Propôs? Ela é que... Não, ela sugeriu que o motivo pelo qual ele tinha trocado a sua esposa por outra mulher foi este, dizendo: eu ouvi dizer que ela faz coisas com a boca. Mas quem é a mulher ou outra senhora? A amante. Ela, portanto, denunciando, também fez uma revelação, não é? Não sei. Porque ela não ela não faz coisas com a boca, não é? Supostamente a senhora não. Portanto, foi essa a conclusão que eu tirei dessa. Exatamente. Portanto, a mulher não fazia, a mãe fazia. Fazia pronto. Coisas com a boca. E o homem foi atrás. Então, mas eu acho que aí. Só com a boca. Eu acho que aí podia haver aí uma relação Tetris em que. Tetris. Sim, uma só encaixa de um lado, a outra só encaixa do outro, portanto, não é? Okay. E as três poderem funcionar em fogo. São Tetris. Acho que isto é o futuro das relações. É tentar achar a peça para o teu Tetris. É isso mesmo. Eu sempre ouvi isso sendo o frango no grelhador, mas está bem. É o frango a rodar. Ali. Tem um ferro de um lado, um ferro do outro. Porque é que não. Agora não sei se isso existe. Ai, que eu estou tonta! À volta! Antes nos fornos, pronto. Nos fornos, ali a pé de. Não. Nos fornos, a terra não. Ou não? Nos não, fornos, no forno, pá. Tirem daqui que eu ainda estou aqui às voltas. Está que é com o molho, cara. Vai, Nuno. Diz lá, os fornos. Posso, caralho. Pode, nos fornos. Nos frangos. Não é nos frangos, é no frangos. Forno em casa. Ah, no forno. Sim, no forno em casa. Forno, sim. Porque é que um gajo, antes, só queria ver como é que estava a comida. E queimava as de. E não há um botão que ligue só a luz. Tem que meter a vareta a andar. Não, há um botão. O meu é assim, o meu era assim. O meu por acaso não é. Mas o dos meus... estou a dizer agora. Não, mas o dos meus pais, na casa onde eu cresci, tem um botãozinho só para a luz. Exatamente. O meu não. Que, mas não fica para mim. Tens que continuar a carregar e depois tiras e desliga. O meu não. Era carregava no botão e ouvias o barulho da cena a rodar. Também tu fazias? Tinhas que abrir aquilo? Hã? Tinhas que abrir? Abri como? Tinhas que ligar. Não, ligava a luz. Estás a ver. É tudo bem. Micro-ondas, mas ligava também aquele veio que faz roubar o coisa dos frangos. Vocês se calhar é que não estavam atentos ao barulho. Não, mas agora já... Eu andava sempre com auriculares. Eles já criaram mesmo um botão só para ligar a luz sem ter que ligar mais nada. Pronto, já estou mais descansado agora. Já modernizaram. Já não vais queixar assim, já. Eu como sou um homem das cavernas no que toca a frangos. Frangos não, a fornos. Pá, sinceramente, agora um período melancólico. Parem de bater em coisas, cara. Eu não estou a bater, não. Não consigo. Porque isso faz aqueles picos, faz aqui picos. Que depois lixem-se tudo. Tem muitos picos. Mas essa há senhora. Muito pico aqui. Essa senhora que fazia. Estás a ver? Coisas... Tipo, eu ia contar uma história. Ai, conta, diria. Estás não, à vontade, só, não? Para, não. Só para terminar este assunto, essa senhora que fazia coisas com a boca. Não faria também coisas com o cu? Eu espero bem que sim. Para bem do homem, eu espero bem que sim. Era só isso. Olha lá, tu tiveste este tempo todo a pensar isso. Fiquei a pensar bem. Ele... Porque quem faz com a boca faz com o cu. Olha, Nuno, desculpa aí este pico. Choca aí. Ai, que. Mas foi só tão... para. Pronto, Nuno, fala. Pio, fala agora, Nuno. Não, agora não quer dizer nada. Não faria. Depois disto, acho que não é preciso. Não faria ela também. Não faria ela também com coisas com o cu. Acho que é muito ordinário. Acho muito ordinário nesse país. Acho que isso há uma desfeita. Geria. O Geria. À frente, eu acho que ela fazia coisas com a boca e por trás. Não fará ela coisas também com o cu. O Geria agora fez-me lembrar, portanto, aqueles populares das aldeias mais remotas. Opa, então porquê? Era preciso um joystick para conduzir. Ah, não, pronto. Em que estavam a falar mal de alguém, né, de um jovem que se tinha convertido à droga. Um drogado. Um drogadão ordinário. E elas, ao mesmo tempo que estavam a falar mal de uma pessoa, iam adicionando coisas do tipo: ah, mas ele deve, isto já não deve, isto já deve ser pesado. Não sei o quê. Então, malta quase, pesada. É, quase construiu ali uma personagem que já era imaginada, totalmente imaginada por ele. Isso foi a minha infância, pá. Minha juventude. Basicamente. Estou a falar a sério, não veio da minha avó. Sim, eu também a certo ponto fui. Eu passava e uma amiga que era neta de uma das velhas. Estamos aqui os quatro na Rádio Universidade de Coimbra por alguma razão. Estava um grupo de velhotas nas escadarias da casa de uma delas, todas sentadas a conversar, e essa minha amiga estava lá e nisso uma das velhas vê-me a passar e diz: ali o Manaiazito. Manaiazito. Já me juraram que o viram arrumar carros lá em Coimbra. Para a droga. É tudo verdade. E eu na altura não fumava nem bebia. Mas isso e curiosamente hoje em dia também não. Pois é, só cavalo. Com que idade é que diziam isso? Pai, com 15 anos. Então é a idade. Já tinhas idade. É a idade para já, já, já, já, já, já, já. Mas por que não? Também não fazia mal nenhum não, estar então, nos semáforos. É ser empreendedor. Ocupar os tempos livres. Até lá, 3 meses em casa, no verão. Até não, não tenho isto para os semáforos. Qual é o problema? Ou arrumar carros, ajudar o pessoal a arrumar. Ou fazer malabarismo, como estes artistas exemplo, aqui, na casa do sal. Que aquela bola de vidro. Ainda não vi essa. Não sei, se, não sei se, se há alguém que, se calhar, ainda não se lembra disto. Pá, por que não meter os putos no verão? Arrumar carros? Não, por exemplo, estarem no continente, micam um carro daqueles do continente, no continente ou de outra superfície comercial. Já falámos do Intermarché. Portanto, eles veem que as pessoas estão a afastar muito daquelas coisas onde se arrumam os carros. Sim. E vão até à mala do carro do senhor ou da senhora e dizem: olha, pelos 50 cêntimos que você tem aí no carro, eu vou arrumá-lo e você não precisa preocupar. Só que aquilo às vezes é uma moeda de um euro. De plástico. Plástico. Ou de plástico. Opa, é aquela coisa. Não sabe. Não sabes, olha. Às vezes não, também. Já tive uma cena que quis trocar comigo. Ah, eu fico com o seu carro e disse: olha, mas isto é de plástico. Ah, então não quero. A sério. Ai, por acaso eu já fiz uma boa ação que foi arrumar um carrito que estava lá ao lado e tinha uma moeda. E tu não ficaste com isso? Estás a ver, afinal arrumo mesmo carros por moedas. Olha, no outro dia aqui na rádio, perdi as chaves do meu carro, que estavam na minha mochila, mas que eu não sabia que estavam na minha mochila, e ali a levantar uma almofada do sofá, 50 cêntimos. Oh! Toma. Estás a ver? Estás a ver? Rafael, já foste a Nova York, não foi? Pois é, sozinho. Então vamos ficar com Saint Vincent e New York. Gosto muito. Está bem. Então, até já. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love back to you, love. So much for a home run with some blue blood. If I last drawed you on 8th Avenue, we're the only motherfucker in the city who can stand me. Saint Vincent para a penúltima faixa. Olha, está aqui. Vamos fechar este programa com Arcade Fire. Não vamos já, atenção. Ah, pois por mim pode ser. Vamos ficar com vamos fechar com Signs of Life. Não. Estou já a anunciar, nunca se sabe quando é que repentinamente eu não acabo um programa. A meio. Assim, dá-me lá a música. Só porque o Marco arretou. Arretou? Tipo cartar? É verdade. Vinha com muita vitesse. Estava aqui a falar com o Marco sobre espécies de vacas. Sim. Há charolesa, não é? Mas charolês. Eu acho que há mais, pá. Há aquela até não deve haver, mas infidável. Há aquela do chocolate, as leiteiras. Há a vaca que ri, que é dos humoristas. Há a vaca que ri, do queijo. Há a vaca de Erasmus. Vocês sabiam há vacas em todo lado. Opa, deixem-me fazer esta pergunta. Eu, na esperança que algum de vocês saiba. Não sei. Ou os nossos ouvintes também, vocês podem, muito burros. Vocês podem vir e responder-me a isto. A responder-me não, eu sei a resposta, só que só, parece só eu que me lembro disto. Porque aquele, opa, comercial, aquele comercial foi tão bom que só eu que me lembro disto. Que era um anúncio ou ao leite ou ao queijo. Agora escolhe. Em que passava o engenheiro, aquilo era, portanto, numa pradaria, merdada, em que estavam as senhoras que supostamente, não sei, deviam ordenhar as vacas, e passa o lá embaixo o engenheiro e elas dizem: está mais magro! E ele todo contente e a pensar que era para ele, e elas iam assim: não é você, é o leite. Sim, sim, lembro. Vocês lembram-se disso? Lembro-se, aquela ginga clássica dos anos 80. Está mais má. Não é você, é o leite. Portanto, lembro-me disso, sim. Pá, porque é raro, eu digo isto às pessoas às vezes. Só estás com crianças do 5º ano. E dá para fazer ali uma analogia sempre sexual, não é? E está ali. De qualquer forma, dá sempre para fazer. É? Porque elas podiam estar efetivamente a gabar. Já aquela publicidade em que o avô está com a netita a pôr chocolates na árvore de Natal também é um bocado. Refresca a minha memória, eu diria. O Jeria tinha. Era aquela coisa que depois esfregava-se à noite a pensar nisso. Houve um rapaz aqui da rádio que teve no Milhões de Festa e ele por lá andou a ver uns discos e eu encontrei um disco que foi dedicado ao Jeria, que é dos Onda Choque. Onda Choque, essa não banda. Sejas mau para mim. Eu já vou tentar desenterrar esse disco. Em novo, eles foram lá à minha terra. Os Onda Choque? Não sei se foi os Onda Choque, são os Ministar. Quando dizes novo, já tinhas 32, não é? Já não sei qual. E eu já tinha 32. E eu fui pedir um autógrafo a uma delas. Uma dela. E ela, a mais nova, a mais pequena. Assinou-me no braço e eu nunca mais... Lavei o braço. Mas depois te choveu. Pois foi. Nunca mais lavei o braço. Lembro-me disso como se fosse ontem. Mas também foi ontem, para aí. Não foi Onda há muito Choque. Tempo. Agora estão todos presos, acho eu. Não, aquela... Houve um rapazito que mudou de sexo, não foi? Então, mas aquela, a vocalista, acho que do Onda Choque, do Amor Eletro, ela fez mudou de sexo? Parte do Onda Choque. Foi? Não, foi daquilo do concurso de talentos. Não, não. Ela... Que a Ana Marques apresentava, pá. Como se chamava aquilo? Bravíssimo. Pensei que era o Olho ao Vídeo. Esquece, sabe o olho ouvir. Já pera, essa miúda não era uma das miúdas do Bereré também? Ora bem. Não, isso era Ana Malhoa. Não, isso era a apresentadora. Então, mas depois tinha as mini Buererés. Eu vou ilustrar este disco, que é para. Eu até posso postar a foto na nossa página. Faz isso. E então, é Onda Choque, tem assim uma capa azul, onde está uma menina de óculos, uma teenager, com um pensamento. Nota teenager. Isso é ela a imaginar-se mais bonita. O nome não. Sem mais mulheres. Velha, ela a imaginar-se mais velha. Tá, ah, já casada. O título do disco, é inspirado no Jeria, claramente, que não tenho idade para amar-te. Estás a ver? Estás a ver? A gente arranja uma maneira. Estás a ver? Tens uma alma velha. Jeria, tu estás mesmo com a reputação de pedófilo neste programa, mano. Então, e na vida real também. Ao menos tens a fama e o proveito. Né? Antigamente era só de onde o proveito. É que vocês acham que o Correio da Manhã vai tirar aquelas notícias do então, violou a mãe e a filha e o tio e o cão? Mas podes passar essa música? Qual? Não. 2 segundos disso. Vou tentar arranjar isso. Só para perceber. Encham aí pneus enquanto eu estou aqui. Como se fosse eu que resolvesse isto. Estávamos há bocado a falar de vacas. As vacas. Já viste outros modelos? Vocês sabem quais são as vacas leiteiras, não é? Olha, espera. Qual é que vocês querem? Nenhuma, mano. Eu sou o rei. Ele é o rei. Tu sabes, mano. O Jeria a defender, mas não tens salvação, pá. Ele é o rei. Ou... Jeria, tu foste aos castings para a Zona Chave. Olha, espera aí. Mas estava a ter ido. Ou com ela, 22 anos. Ela só quer... Só pensa em namorar. Ela só quer... Ai, oh, Jeria, mano. Isso é tudo muito lindo. Mas houve, ai, vocês lembram-se da série? Não, isso, pá. Opa! Não, não ouvimos. Querem eu na minha idade. Na minha idade. Pá, escolha um. Espera, faça um. Rápido. Opa, temos que ir embora. Temos então que ir vá, vá. Escolha essa de não tenho idade, vá. Mas o Giri também sabe a letra dessa. Na minha idade. Epá, mas 14 minutos. Não. Enquanto isso não começa... Vamos começar mais um passo a passo. Que é isso? Não, isto é um vídeo do gajo a ouvir o disco. Ah, está a fazer uma review. Não posso. Quem é esse gajo? Espera, espera. Esta é a capa. Este álbum é o... Pá, Giri, este gajo é teu amigo? De 88. O primeiro foi o anterior. Mas é um conhecido, estou no choque. Excelente. Ele tem aquilo em ótimo estado. Ele está a mostrar tudo. Olha, mas eu se calhar vou passar isto para a frente. É melhor, é. Na então, parte em que ele está a esgalhar uma com... Olhar para a fotografia, não contra a capa. Vamos ver o videoclipe. Vamos embora. Vamos inventar uma dança que é um espanto. Não queres dizer, não queres dizer. O Giria está todo animado. Dois passos para a esquerda e à direita. Tanta ginga, Giria. Eu ouvia isto, ou era isto ou era Cat Stevens. Oh, olha, Cat Stevens não, mas vamos ficar então com os Arcade Fire Signs of Life. Fogo na arcada. É verdade. Queria falar de Coração de Papelão. E voltamos para a semana. Falas depois do Coração de Papelão. Falas do outro dia. Agora está calado. Era o gajo que fazia de sobrinho no médico de família. Está calado. Estive numa banda. Do it again.